Eu gosto disso. É muito adulto. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Peixes! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Pam pam pam param. Pam pam param. Temos o Godaka. Otário. Porra, nesse caso, literalmente, né, cara? Uma frase clássica de um podcast tem nenhuma casa tão bem quanto essa. Exatamente. Temos também o Sirvini. Ah, muito feliz. Conceição! Me lembro muito bem! Não, não, você tem que falar. É com CH, é Conceição! Temos também aqui o Coruja! Esse volume é pior que um churrasco de melancia. Godocoma, deu pra entender. Temos um convidado aqui que deixou de ser convidado, agora é Nicolas, o casado! Participou de podcast do Supremos 3 sem ter lido 1 e 2. Isso aí. Leu só, só leu o que vale. Só. Que vale. Nunca me senti mais otário depois que o Godot tá falando. E também o nosso amigo Daniel HDR. Ah, cara, finalmente vamos falar dessa obra-prima, desse petardo de inteligência e criatividade. O renascimento de João Madureira, um homem que saca muito de narrativa, muito de anatomia. Muito de Deus. O volume é praticamente um divisor de águas do universo Ultimate, né? Exato, é o volume morto. também conhecido como o Paraná do Marvel Ultimate. Isso. Não entendi. Olha só, cara. É que divide o resto da merda, né? Piada separatista do caralho. Aí, o maior apoiador de Ivo Sartori, né? Não, jamais! Jamais! Piada que só três entenderam aqui. Exato, é. Mais separatista que isso, impossível. Isso que é segregação, cara. Só três vão entender e tem quatro gaúchos, então você tem ideia. Não fala nada que na Expo Inter. Não fala nada que na Expo Inter o Alckmin e a esposa dele vieram pra tomar banho aqui em Porto Alegre, né? Cara, só dentro, né? Não tem água em São Paulo, né? O Inter que logo mais vai estar se fundindo com a Aline Caxias. Exatamente, grande evento. Um evento super dotado, porque ele tem três bolas. Tu vai entrar na Expo Inter Anime Caxias, vai estar o Vini lendo Naruto em cima de uma vaca. É, mas assim, ó. Não, a vaca premiada pra fazer churrasco, tá? Depois da vaca. Esse vai ser o pedaço do podcast que só passa pro Rio Grande do Sul. Tem um filtro de EP, tá ligado? Vai passar na RPS. E aí, galera, estamos aqui pra falar dessa obra-prima que é Supremos Volume 3. Olha a pausa dramática que o Evandro teve que respirar, né? Pra respirar fundo pra conseguir. Então, vamos começar logo. O tempo é relativo. Dessa aí na cabeça dele, o que eu tô fazendo pra mim? Obra-prima que é o Supremos 3. Antes de começar logo, cara, só pra avisar a galera aí, agora como a gente tem feed. Pô, baixa todos os episódios antigos logo, porque vai dar merda e a gente vai perder um dia esses episódios antigos. Então, pra não ter que arrumar, vocês baixem tudo antes. Baixa e grave um DVD e vendam na esquina da Fiat da Terra. Baixar, manda pro Evandro e vamos seguir. A hospedagem do site é na gringa, o dólar tá alto, caro. Você que vai mudar. Vão ir pro local web da vida, vão se fuder. A gente vai pro blogspot.com.br. Ai, ai. Vamos logo começar essa porra aí que tá com o então, introdução. Vai! Darling, darling, darling. Como nós devemos começar essa. Puta, não devemos. Lembrando que o Ultimate 2 terminou de uma forma bem legal. Como é que a gente começa? Acho que é bom explicar o cronismo. É bom explicar o cronismo dentro da época. Só pra fazer uma. Como é que terminou o Ultimate 2? Bem, diferente desse. E começou. Como é que terminou a história? Thor é um deus do trovão, Loki é o irmão dele, quebra-pau geral, página óctupla. É. E a galera arrancou pensando que era pôster e acabou otário. Isso. Otário. Otário, otário. A pergunta otário, é, assim como... chegou na parte 2, chegou a aparecer o Pantera Negro ou não? Não. Não, não. Calma. Cadê a RDC? Daniel, contextualiza a gente aí no como tu falou aí nos quadrinhos na época aí, por favor. Constetualiza. É, exatamente. Lembrando do jargão clássico. Constetualizando, bom, nós tínhamos a Mark Miller, né, e Brian Hitch alcançando o estrelato com o Supremos 2. Brian Hitch estava com o seu ritmo de produção bem mais lento. Aí eles chamaram um cara muito rápido chamado Joe Madureira. Não, falando sério, o Supremos 2, ele pegou um momento em que o universo da Marvel Comics de quadrinhos estava tentando se tornar mais realista, no caso com Guerra Civil, com outras abordagens até estéticas mesmo, de grafismo mais realistas, e o universo Ultimate, engraçado, que ele começou sendo um universo extremamente pé no chão, realista, principalmente com os Ultimates, parecia que eles estavam tentando seguir um caminho inverso. E aí, a escolha do time artístico, sendo João Madureira, e do time de roteiro, sendo o caso Jeff Leb, é engraçado falar em time, ser um de cada tipo, mas assim, é a cerveja, desculpa. O time Jeff Leb também. Engraçado. Fato é um que... cachaceiro. Eu convido os caras a tomar cerveja no aniversário, eles não vêm. Aí se foda. Como eu tava dizendo, então o Supremos foi meio que uma marca de mudança de linha editorial da linha Ultimate. Porque até mesmo o Homem-Aranha, que ainda tava com o Mark Bagley, tava ficando meio babalhão, aquela coisa toda, e o Supremos, que era o pé no realismo, por assim dizer, né, dentro do universo Ultimate, começou a flertar, digamos, com a animação, com o quadrinho moleque de várzea, só que não. Dá pra ver que o passe do Miller e do Hitch subiu, né, cara, foram contratados pelo Barcelona. Aí tiveram que realmente botar os dois caras pra preencher buraco ali, né, cara? A multa ficou alta e tiveram que pegar jogador do Santos, né? E fudeu, mas, tá ligado? Mas aproveitando o argumento que o Caruso. Ah, uma coisa, o Jorge Lambe é um cara. O cara deixou de jogar pra um time e foi jogar pra outro. Ele saiu do Paysandu e foi pro Real Madrid. Em compensação, os caras pegaram e montaram o time pior do que o Paysandu. Não, né, cara? Não, é. Aí pra suprir o Paysandu, chamaram o Brasil de Pelotas. E o Gandula do Brasil. Senhoras e senhores, bem amichos, o podcast mais futebolístico do universo, né, cara? Tem muito essa galera. É, né? Tudo boleiro. Mas só pra costurar um pouco mais essa abordagem que eu tô falando no início, pensem o seguinte, tá? João Madureira tava sumido. Ele não estava fazendo mais nada. Por um bom motivo. Depois do Battle Chaser, ele criou uma empresa. Ele criou uma empresa para desenvolver jogos, no caso, né? Ele estava ali desenvolvendo. Siders, lá, o... É, que até fechou, né? Não foi para frente. Que será? E o Jeff Loeb estava saindo de uma fase no Hulk, com Ed McGuinness desenhando, que tu tinha o Hulk vermelho, a Red Hulk, e aquela coisa beleza. Então, no momento que chegaram pra ele e falaram assim, olha, você não tá afim de escrever os Supremos, dá um ar mais moleque, dá um ar mais descompromissado. Mais galhofa. Mais galhofa. Aí ele chegou assim, não, beleza, a propósito, eu vou querer passar a régua em tudo. Eu vou matar todo mundo, que foi no Ultimatum, mas o Supremos 3 foi tipo o início do Ultimatum, quer dizer, pré-Ultimatum, foi a desculpa que ele teve pra pensar assim, não, fudeu, vamos matar todo mundo. tá uma merda mesmo. E é o que aconteceu. Eles chamaram o Madureira, inclusive o Madureira foi muito festejado na volta, e um dos principais argumentos... Saída também, né? Saída também. Um dos principais argumentos que a imprensa especializada, de sites gringos e até nacionais, falaram sobre a entrada do Madureira nesse título, foi que, já que a revista era bimestral, ele conseguiria dar conta. Ele conseguiria dar conta, manda metade pro Roger. É um argumento difícil. Nesse tá momento, meu amigo Roger esboça um sorriso sinistro. Eu sei que na internet a gente é anônimo. O Vini tinha perguntado o que tinha acontecido no final do 2, né? Mas o Coruja ele lembrou que eles tinham deixado de ser da Shield, né? Eles, uhum, não eram, eles não respondiam mais a Shield. Eles viraram. Eles começaram a ser patrocinados pelo Stark mesmo? Isso, ah, isso, exatamente. É que eu parei no Supremos 2. Eu não vi mais nada. Mais ou menos o que acontece do Vingadores 1 pro 2. Não vi. Porra! Não viu dois, porra? Não tem no popcorn, cara. Agora tem. Chupa seus vacilão. Caralho. Não chegou no Netflix. Porra, cara. Terça-feira, cinema, R$3, porra. Eu trabalho, não sei se você sabe, Vini. Não que posso, bosta. Pô, não jogou na cara. Cinema todo dia, velho. Jogou na cara, velho. Que sacanagem. Faz tempo que eu não participo mesmo, agora eu segui até trabalho, né? Porra, você vê, você tá casado, eu trabalho. É, velho, é o seguir rebutado, é o seguir 952. Não tenho barba. Eu segui filho pelo Jeff Leib. Não tenho barba, não tenho palavrão, sou limpo e tenho emprego, cara. É. Altas vibes. Quantos anos eu fiquei fora? O volume 1 e o volume 2 são muito fechadinhos. Tudo é explicado, assim, o que acontece. Tu entra naquele mundo, assim. O 3 ele começa do nada e vai pra lugar nenhum. Lugar nenhum, ele começa frenético. Você pensa, o que precisa de gente? Por que mudaram o uniforme? Não é nem porque ele começa do meio do nada, cara. Pode é o jeito que ele começa. Ele começa na putaria já, né? Na porrada, teve... na porrada. Literalmente. Não, assim, tu teve algumas revistas entre o volume 2 e o 3 que meio que explicam o que tá acontecendo. Só que pra quem pega volume 1, 2 e depois vai ler o 3, não faz não sentido. Dá pra entender, nenhum, né, velho? Sem contar que, tipo, ele começa já com um personagem saindo do bem do nada, que é tipo o Pantera Negra. Tá rolando um quebra-pau gigantesco com o Venom. Não, peraí, Vini, primeiro. Começa numa página vazando lá a fita pornô do Stark com a Viúva Negra. Na primeira página. A segunda página é o Venom destruindo a parede e lutando, e o Pantera Negra já tá aqui, cara. É que a punheta tava muito louca, velho. Eu acho que o Madureira desenhou o Venom, cara, e esqueceu que. Aí ele desenhou outro Venom, tá ligado? Não, tem dois Venom, pô. Não, peraí. É o Pantera Negra. Não, sabe por quê? É a boca e o Pantera Negra. É que nesse comecinho logo que tu vê que, tipo, tá, já saca, quebra pau. Aí tem a fita pornô do Tony Stark com a Viúva Negra. Cara, aí tu olha mais assim, tu vai reparando no desenho, cara. Aí tá o Tony Stark lá, mó na dor de corno, que a mina morreu, cara. E tu tá pensando assim, caralho, foi tu que matou ela, cara. Tu pensa que te ajudou a matar essa filha da puta? Por que tu tá chorando, cara? Sabe? Os caras esqueceram do roteiro de antes. Assim. Não, cara, o Jeff Loeb recebeu um plot assim, ó. Viúva Negra estava noiva do Tony Stark e morreu. Se vira aí. Aí ele pensou assim, não, ele devia estar tá lamentando por isso. Ele, de certo, nem leu, cara. É, provavelmente ele não leu. Ele deu isso aqui, então. Ele nem leu. Cara, então, é isso que eu ia falar, velho. Eu tenho um ponto de vantagem em cima de todo mundo, que a minha tarefa era não ler, justamente não ler. Porra, só ver a figura. Eu me sinto bem por não estar entendendo nada disso, tá ligado? Tipo, você tá na mesma posição do Jeff Leib, cara. O Jeff Leib pensava a mesma coisa. Mas sabe quem mais não leu também? Foi o Madureira, cara. Porque a Vespa de Asiática, ela virou uma calcaviana, né, cara? Uhum. É. Pois é, cara. O martelo do Thor mudou também. Tá ligado? É, retão. É o uniforme do 616, caralho. Usa o Waste, ele quase decifrou o trigger code do Madureira. É mais ou menos assim. Foda-se a continuidade, foda-se a narrativa, foda-se o design. Desenho é meu agora, tá ligado? Foda-se, eu vou desenhar do mesmo nível da última vez que fui contratado pela Marvel. Então vai ser os mesmos uniformes de 10 anos atrás. Aí que ficaram com as armas? Ah, é o mercenário, porque ele tem um símbolo na testa. Um da cabeça, é. Eu não entendi por que a porra do Hawkeye passou a usar dois trabucos, Ele tá bolado? Ah, tá gótico, tá gótico. Ele teve que arrancar as unhas pra matar os caras. Ai, arrancou as unhas, ele não... Isso não é fácil, não. Isso pra Felipe é pra apertar o gatilho, né? Ele deixa eu fazer uma pergunta honesta. É uma pergunta que vai ajudar o pessoal que também tá ouvindo, provavelmente. Por que raios o Hawkeye termina Hawkeye e começa isso nessa edição? O que que acontece no meio, velho? Na moral. Porque, não, porra... Simplesmente a família dele morreu, tá ligado? Não. Ele termina... Oi. O que ele faz é enterrar a família dele. Porque, tipo, acabou o 2 lá, teve aquelas fitas sinistras lá, que ele matou todo mundo com a unha, tá, beleza? Ele matou a Viva Negra no final, né? Beleza. Aí... Acabou o 2, começou o 3 e ele mudou. Ele virou tipo o Wolverine. O que, que o Wolverine é? Sei lá, ele virou um. Tá gótico. Ele virou um mercenário, Ele virou uma. O seu do Deadpool, cara. Fala, Daniel. Posso falar uma ironia absurda e surreal disso que o Segui falou agora há pouco? Se vocês lembrarem bem, quem era o Hawkeye do Heróis Renascem? Não sei, não li. Esse é outro podcast. É outro que a gente esqueceu. Não, ai, aí vai ser cara, mais... Hawkeye, o herói Renascen, era o Wolverine. Eita. Não, cara, caralho. Não sabia. Caralho, cara, é verdade. Tá, então, olha, quem é que era o consultor? Quem é que era o cara que fazia os plots do herói Renascen junto com o Liefeld? Jeff Levy. Dinâmica. É, caralho, isso explica muita coisa, então. Por isso que o Hawkeye, mano, de repente, velho, sério, é que eu não li, mas de repente eu vejo o Hawkeye dando tiro, tipo, na Vespa, no Capitão América, no Venom. Apontando tipo, a arma na cara do... E tipo, caralho, o que que aconteceu que eu perdi aqui? Porque aí ele fica puto, ele sai vazado xingando todo mundo. Que isso? Dá uma parte de argumentação interessante. Que ler Jeff Levy é quase como ler Grant Morrison, hein? É tudo interligado. Foda-se. E é tudo drogado. Não entendeu porque você é burro. Vamos abrir outra cerveja, porque pra gravar disso, só bêbado mesmo. Não, uma só pra mim deu, cara. Tá bom. Porque, cara, o Gavião Arqueiro tá bolado, aquele Pantera que saiu do nada. A Valkyria aparece. A Valkyria aparece lá. A Vespa é a líder deles, cara. A Vespa é líder. Quem elegeu ela a líder? Quem disse? Lá é a vida, porra. Porque o Venom. Cara, por que, que o Venom invadiu também o lugar? Eu não entendi ainda, não ficou claro. Não fica. De repente, assim, tá lá o Stark lamentando, rolando um pornozão em todos os cantos, aí de repente invade o Venom. Eu, caralho, essa história é muito foda. A punheta tava forte, cara. A punheta do Venom tava forte. O Venom do Ultimate, ele não tinha o símbolo branco, né? Não. Peraí, eu acho para... que uma hora ele tinha uma partida. Para pensar comigo na ideia do roteiro. O Venom entrou na mansão dos Vingadores, esculhambou com todo mundo. O que seria o... E aí ele foge, sei lá o que acontece. Ele morre, ele vira bosta. O Thor mata ele, explode ele, que seja. Aí, qual é a coisa mais sensata a se fazer? Tá, vamos juntar os pedaços do Venom ali. Vou dar um segmento. O que o Hawkeye faz? O Hawkeye sai atrás do Homem-Aranha. Ele sai atrás do Pantera. Ele sai atrás do Pantera, cara. Porque o Pantera foi arremessado pra puta que pariu. Mas tu explica por que ele dá os tiros no Homem-Aranha, cara? Não faz sentido. Isso, cara! Ele vai lá e sai atirando no Homem-Aranha, cara. Ele tá bom. E aí, mano, beleza? Pá, pá, pá, pá. Cara, é bizarro. Assim... Ah, por que, que tu tá atirando em mim, cara? Porque a cena fica foda pra caralho. O psicótico que tenta te matar todo dia tentou me matar, a culpa é sua. É tipo isso, é o que fica aparecendo. É. Ah, e tu não viu o Pantera Negra por aí? Eu, tipo, caralho, cara. Tipo, por quê? Por que você tá atirando, cara? Aí no meio do nada chega o Capitão América. América tacando escudo no Homem-Aranha? É, ele tá com escudo no Gavião. Ele tá com escudo no Gavião e fala assim, junto, vamos pra casa agora. Pô, mas antes, a gente tá pulando algo muito importante. É verdade. A bala matando a Feiticeira Escarlate. Mano, olha só. Eu tô folheando a revista aqui, cara. Vai, Gui, o Gui vai dar uma. Eu tô chorando sangue. Então, antes disso, só deixa eu dizer uma coisa pro Godoc. Otário. Olha essa cena. Tá doendo. Você vê o Pietro e a Wanda andando. Aí tem um bang. Aí o que que acontece? O Pietro sai do lado da Wanda e começa do lado da bala. Aí, eu não entendi essa cena. Ele empurra a Wanda, ele volta do lado da bala, ele bota a mão e a Wanda morre. Aí ele pergunta, você está morta? Fala, porra, mamão! O que você perdeu aí? Eu não sei o que você perdeu, cara. Você é rápido, mas demora pra entender, hein, campeão? É legal porque a bala, você vê que no primeiro quadrinho, a bala tá a 5 centímetros da Wanda. De repente tá longe. De repente já tá a vários quilômetros dela. E o Pietro tá correndo do lado da bala, mas ele tava do lado da Wanda, tipo, mano, eu não entendi o que aconteceu, era mais fácil só ter pego ela e corrido. Duas coisas importantes nessa edição é o Capitão Babaca lá, dizendo que a Wanda tem que se vestir melhor e tal. Eita porra, caralho. E aí eles escancaram que o Pietro pega a Wanda. Exato. É. Cara, eu queria até falar pra ela levar um tiro. Tem um amor que é muito mais profundo do que você pode entender. Sim, o Pietro basicamente mandou um pro Capitão: eu como, eu escolho a roupa. Basicamente. Corpo dela, minhas regras. Tá? Exatamente. A proposta, sai dali que eu vou dar um servicinho pra finalizar. Horrível, né, cara? Puta que pariu. E sinceramente, cara, eu vi esse desenho de Madureira. Cara, não tem sutileza nenhuma, cara. O Supremos 1, o Supremos 2, né, que é onde foi inserida a feiticeira e o Pietro. Cara, o Mark Miller foi levando na boa. A cena de Veneza lá, tá ligado, mano? Muito da hora, cara. No 3, cara, que mesmo, foda-se, conselho tutelar, foda-se, médica, abraço, Pietro. Daniel se emocionou tanto que deu uma bugada aqui na voz dele. A conexão. Vai ficar bonito, Daniel. Vai ficar bonito. Cara, a ideia a gente pegou. Nenhuma, cara. Não, sim. Não tem. Mas foda é que, tipo, rola essa escancarada, assim. Mas essa escancarada é pra todo mundo. E todo mundo repara nisso só agora. Assim, tipo assim, eles são irmãos, mas parece que a relação deles é mais do que isso. Aí acho que a Vespa pega e fala assim: ah, é, que bom. Ela vira um café, sei lá, vamos tomar ali um café ali que o Venom não quebrou a cozinha, então vamos ali. Cara, isso tem um impacto muito grande pra quem tá lendo, mas pro personagem da história, foda-se. Uhum. Eu tô imaginando a galera andando na rua, eles são pessoas públicas, sabe? O cara fala assim, olha lá os dois, ó, eles estão, ó. Tá todo mundo vendo, tá comendo o outro, mas não. Cambada de Lannister. Vai, uma hora vai chegar a público. Ah, não diga, ninguém notou. É isso que eu queria saber, por que o Hawkeye virou relações públicas? Ele fica toda hora dizendo, uma hora essa merda vai ser na mídia, uma hora vai ser na mídia. Relações públicas, comando pra matar, na bala, né? Que é do Jeff Loeb. Uma outra coisa pra ressaltar, que essa participação do Aranha também não serve pra nada, tá ligado? Pra nada, né, cara? O Hawkeye vai lá, dá tiro nele, aí ele acaba por aí, né? É, ele meio que desmaia o Aranha lá num canto e ele vai embora com o Capitão América. Mas serviu pra uma coisa. Aquela cena que o Homem-Aranha ele tá indo pra frente do Hawkeye tacando umas teias, eu acho que é o único desenho, acho que o Madureira gastou 48 horas a mais pra fazer aquele Homem-Aranha. Então ele ficou minimamente decente, na minha opinião. Puta, eu nem vi. Eu sei que aquilo não é só o prólogo do bagulho, depois nunca não importa pra nada. É só escrito assim, como a teia, cowboy. É a única, eu acho que é o único desenho bom dele. E só pra deixar claro, tem uma cena que o Homem-Aranha, ele fala exatamente aquilo que o fã que tá lendo queria dizer pra ele. Pra equipe que tava desenhando e escrevendo essa merda. Eu ouvi muito. Ele fala isso quando ele tá fazendo no chão, assim. Só um pouquinho. Olha só, isso aí que foi dito agora há pouco tá em encontro com uma coisa que é comum de produção de quadrinhos que eu compro realmente na banca. Tem a minha pergunta aí, eu não tô com nada. Assim, deu pra ouvir, Godoku. Nossa, tá solução. Cara, vocês vão ter que botar legenda porque não dá pra entender nada. Até porque eu não. Merda, viram agora? Merda, a gente merda sim. Eu entendi, você falou até porque. Aí a próxima palavra que você falou, eu entendi Salomé. Eu acho que não foi o que você falou. Mas... Vixe, hoje é todo mundo com a net ruim, é uns negros tatuando, uns negros respirando. Merda, esse cara, vai se fuder se eu te vejo. Tô me ouvindo? Agora sim. Desligue tudo que não seja o Skype. Essa página que o Aranha falou não tá entre as 5 primeiras daquele número? Uhum. É sim, é bem no começo. Sim, é isso mesmo. Quer ver? Então, é a 6, a página 6. Isso, então, isso. E aposto que é uma dupla ou alguma coisa assim. Não, incrivelmente tem, não. Tem uma dupla. A dupla é a 4. Uhum. Tá entre as 6 primeiras ou as 4 primeiras. Isso. Olha só. É uma regra comum. As 4 ou 6 primeiras páginas, a página central e o final tem que ter cena foda pra caralho. É porque tipo, é quando folheia, né? Você vê essas primeiras. Exatamente. E pega sai no preview. Sai o preview nos sites. Ah, pode então, crer. Pode ver, eles tascaram o aranha pensando, caralho, o aranha entra nos Vingadores. Ah, que foda. Não. Não. Eles... Apareceu, sumiu, acabou. Mostra só, aqui. Só pra lembrar. Ele ainda fala. Na própria história ele ainda fala. Eu já falei pro Nick Fury que eu não queria me juntar a vocês e que eu não queria fazer parte dos Vingadores. E ele dá uma cortada de onda no Hawkeye, assim, do tipo, ó, não sou tuas negas. Aí toma tiro, porque é assim que funciona. Atirando em mim, né, filho da puta? Cara, e aí, tipo, na 2 já rola outra treta, né, porque daí eles voltam na mansão, a mansão é atacada por toda a galera lá da Irmandade. Mais uma cena de porradaria. É basicamente isso, né? Uma cena ruim de porradaria. É. Cara, estão falando do Hank Pym, o Hank Pym que tá drogado e fudido, cara. É, Cadê o cenário dessas merdas, dessas páginas, cara? Cara, eu ouso dizer que o Hank Pym, ele é o único personagem coerente nessa porra de história. É, e é sério. Quem é que arte finaliza o Madureira? É ele mesmo? Não, aquilo ali tá tudo no lápis, não tem arte final. É sério, porque, cara, é muito esquisito, velho, ver aquilo. Cara, eu gostei do tratamento, cara, colorização. Ah, eu não gostei, mano. Mudou todo o tratamento, tá bom? Lex Otan, Wolverine. Cara, não tem tratamento. Algumas páginas caiu água em cima. A cor tá foda, que é porque pra ressaltar o desenho do cara. Que não, é só visual, velho. É, eu achei esquisito aqueles tons lá, o negócio que parece... É, velho, é estranho. Madureira é um ilustrador foda, tanto que ele gosta de arte conceitual pra jogo. Mas pra narrativa, cara... Terrível. Quando o troço fica um pouco mais complicado, eu imagino aqueles exercícios de quinta série, que é assim, o ponto A, o ponto B, traça uma reta através dele. Madureira nunca fez isso na vida, ele não consegue ir do quadro A... O quadro B, sem se entender, ele, você perde muita coisa nele. Primeiro nome do Madureira é Moisés? Eu não consegue, Moisés. Sério. Ele tinha que conversar aqui. Não fala mal que Moisés é judeu, hein? Caralho. Madureira tinha que conversar 15 minutos com Steve Dillon, só isso. Só 15 minutinhos. Steve Dillon? Puta que pariu. Não, Steve Dillon, o desenho dele é uma bosta. Mas você entende perfeitamente o que tá acontecendo. Mas você entende tudo, né? Verdade, cara. Ele tem influência e tudo mais, né, cara? O desenho dele eu gosto. É ruim, mas eu gosto. Mas, assim, eu entendo a história dele perfeitamente, cara. Faz perspectiva. É isométrica, mas faz perspectiva. Isométrica. Então, Madureira não tem, cara. Madureira não tem, velho. Não. Virgil é tipo Kubanacan, o personagem dele tem todas as histórias. Mano, é todas as histórias. Eu ouvi o podcast Kubanacan hoje, cara, tá incrível. Tá incrível. Parabéns. Ele é atemporal, cara, né? Atemporal. Nós temos a mansão sendo invadida, o Magneto aparece, o Pietro vai lá peitar ele. Do nada, de repente, do o nada. Pietro some com todo mundo de lá e o Wolverine aparece, sabe? Não, peraí. O Wolverine, ele aparece do nada. Tipo assim, opa! E aí, grisado? Opa, e aí? Tava ali usando o banheiro, aí eu vi que rolou umas tretas aqui. Eu vi que quebraram aqui a parede de vocês. É? Sim, cara. Não. Não. Cara. Um pequeno pausa. Quem é que mandou essa página aqui? Pera aí. Deixa eu ver aqui na janela do chat. Véio, cadê o cenário dessa merda, velho? Não tem cenário nessa merda, cara. É só pose de impacto, cara. Uhum. Puta que pariu, cara. O mais lindo. A Irmandade Mutante avança. Cada um vai contra um herói e o Blob vai saltar a geladeira. E ele apanha por ter roubado o caminho. É gordo, né, cara? Gordo. Porra, tem que gordo. Geladeira. Não, gordo. E a melhor parte é... Ele é tá a lá única comendo a coxinha coisa, de frango na dele, saca? É, exatamente, a única coisa que o Homem de Ferro faz é ele pega o Blob e vai embora. É a primeira vez que o Homem de Ferro aparece e fala, cadê a armadura do time? Então, olha esse Homem de Ferro. É o Homem de Ferro dos anos 70, cara. Não, é o Homem de Ferro do Herói Senassi. Certeza que tá com expressão facial ali, no meio dos 1500 gomos. Não, cara, ele tem até aquelas ombreirinhas do Homem de Ferro antigo, cara, do desenho do Homem de Ferro desanimado, tá ligado? Desanimado, né? Velho, eu posso anotar, eu posso falar... Revelar uma de minhas anotações? Anotação mesmo. Supremos 2, tá lá, Capitas ataca o Aranha. Uma pergunta, porque eu só vi o desenho, não li. O próximo... Esse é o Capitão América, o seu Hulk. O próximo, tá aqui o próximo texto é... Puta que pariu, que desenho feio. O próximo texto é... Thor fodendo. É as várias anotações, cara. Porque, porra, eu não... Caralho, tá foda, velho, tá foda. A página 29 aí, o Dente de Sabre rasgando as costas do Capitão América. Parece que o Dente de Sabre está... comendo fortemente o cu do Capitão América. Olha claro, a cara do Capitão quem América. Quem sabe, né? Quem sabe. Não existe plano de profundidade. Não. Tá todo mundo no mesmo plano, cara. É, sim, o tempo todo, cara. É, não, e o Capitão América afiou o escudo, né? Que nem o Batman. Então, o Batman. É, o que ele mais faz nesse Ultimate 3, cara, ele dá escudada nas pessoas sem o menor critério. Não. Eu tô vendo a página aqui que talvez estava falando foda-se, olha que é foda. Uau! É uma revista adulta. É o Jeff Lab falando, mano, vamos fazer adulto, vamos xingar os caras, caralho, isso é pesado, mano. É adulto, tem que ter muito sangue, muito sexo. É porque não chega o suficiente eles xingarem com esse roteiro de merda, né? Pra mim, a melhor parte do roteiro, que não datou quase nada a revista, foi aquela frase... Vai chorar na Márcia. Vai chorar na Márcia. Não, o melhor é... O personagem... Não, cara, aí no meio do nada, o maluco fala, né? Porra, minha mulher e meu filho morreram, não sei o que lá. O maluco vira pra ele e fala... Vai chorar na Márcia. Tipo, os caras, eles who the hell é Márcia, né, cara? A gente sabe, mas daqui pra frente. Isso foi o Wolverine tretando. E aí o Hawkeye sai dando tiro no Wolverine, tá ligado? Uhum. Os dois saem. O Hawkeye não gosta. Ah, porque agora tu vai ver e tal. Não, mas o Wolverine é muito cuzão essa hora. Tipo assim, você não era da Irmandade, Wolverine, você não costumava ter família. Pô. É muito cozice, cara. Mas é o Wolverine, né, cara? É. Esse é o Wolverine. E aí, vocês cara? Viram a concentração do capitão olhando os dois se brigando? Ele tá com uma cara assim, tipo, eu acho que são balas. Com a sobrancelha pintada fora da máscara, cara. É, a sobrancelha pintada pra fora, cara. Ah, tem um corte na máscara pra sobrancelha dele, cara. É muito grande a sobrancelha, né? Senão fica suando da caspa na sobrancelha. E aí o Wolverine é feito de tijolo, né, cara? Porque os buracos no tórax dele não sangra, né, cara? Não. Mas esse Ultimate 3, eu tenho que falar que tem uma coisa muito boa, que é a capa variante do Frank Cho. Acabei de passar. Mas esse ano é no 3, é no 3. O terceiro, que a gente não falou. Não, pera, a gente já tá no terceiro? Terceiro. Pô, cara, faltou um negócio então, velho. Apareceu a Viúva Negra. Que era. E tinha a Vespa também. E o Thor começa a tretar com a Valkyria. Ah, é. A mina domina a cabeça defina, do Thor. Defina tretar. Ah, é com tretar não trepar. Porrada. Não, o Thor e a Valkyria eles estão deitados. Eles vão trepar lá, sei lá o que eles vão fazer. Só que, tipo, a Irmandade ela invadiu. E aí tem aquela mina que eu não faço a menor ideia de quem ela é. E dela chega ali e meio que passa um. A magiazinha na mente do Thor pra matar ela. Ela é o homem puro. É a Lorelai. Lorelai. É a irmã da Encantor. E aí ela. É, não foi essa mina que apareceu no. Que no Agente Secreto no final, né? Essa mesma. É o que eu tava reparando, cara. Pera aí, só pra fazer um comentário rápido. Tá ligado que tem uma cotoveleira no Hawkeye, né? Essa cotoveleira ela é tipo colada com a pele dele. Colada com a plaquinha. É. Tem um bagulho segurando ali. Um lado. Você vê que tem três pontos na cotoveleira, né? É rebite, sabe? tá no osso. Pessoal, pra vocês verem como determinadas coisas no 2D não funcionam no 3D. Olha o Wolverine em estatueta, certo? Baseado no Wolverine do Madureira. Cadê? Ah, tá. Puta que pariu. Jesus! Que nojo. Nossa! Que paremo. Jesus do céu. Lembra aquele vampiro depois do de ver isso, da o garoto passou a ser um pouco noite inteiro. Alucinante, ou hora sim, do cara. Não, vampiro do hora do espanto, hora do espanto isso. Do Drink do Inferno, vampiro do Drink do Inferno. É. Puta, verdade. Green. Cara, aí na terceira, o Wolverine invade briga com o Hawkeye, o Hawkeye vai embora. Ele começa a contar a historinha que ele pode ser pai da Wanda, tá ligado? Caralho, cara! É sério isso? É sério? Eu comi todo mundo, é só isso que ele quer dizer. Ele começa a contar que se perdeu na montanha e encontrou a mãe da Wanda lá e trepou ela. Mais foda, cara, ele tá contando essa porra da história, e aí no meio do nada ele chega e diz assim, não, e daí eu tava lá e deu um Magneto, chegou, metendo a banca. Caralho, velho, tu tá comendo a mina do cara! Caralho, pera. E ela com a maior lordose do mundo, né? Aquilo ali é o Wolverine comendo a mãe da Wanda e chega o Magneto. Nas minhas anotações, era o Wolverine comendo a Jean Grey ou a feiticeira e chegando o Mercúrio, cara. Caralho, velho. É o que eu digo, uma narrativa clara, precisa. Caralho, velho. A história do seguir tá muito boa. A minha história tá... Mano, inclusive, não, a minha tarefa senhora, era isso, seguro, né? Pacho, tu tem que falar tudo no final. Não, né? Não, então, é só contextualizando a galera, a minha tarefa era não ler, ver as imagens e fazer uma história melhor. E eu consegui, tá ligado? No final eu vou mostrar aí pro pessoal. Mas porra, caralho. Que momento? Vocês me fizeram ler essa história e o seguir não precisou ler. Você é convidado ou não, né, cara? Caralho. Patrão. Agora a pergunta, em que momento, agora que o Magneto chega fudendo tudo, em que momento que ele aprendeu o Kaioken? Porque ele tá com que rosa assim em volta dele. Ele solta o Kaioken, que ele subiu. É arte de finalização. Caralho, Daniel, que treco horrível. Não dá pra entender porra nenhuma do que tá acontecendo. Não dá, não dá. E tem uns tchou ali fora. Caralho. É a narrativa clara, precisa. Né? Aí tu tem um segundo quadrinho, que ali é o martelo do Thor em primeiro plano, e o cara de pé conectado com o quarto quadrinho, quer dizer, com o quinto quadrinho, foda-se o quarto e o quinto quadrinho, né? Verdade, cara, mas né? Eu vou te dizer que assim, preto e branco tá mais bonita a revista, cara. Ah, tá, dá pra ver. Ah, mas isso aí eles já estão na. Não, isso aí é a última revista. Serra Selvagem? Então, sim. É. Eu só tô aí, mandando, né, pra vocês verem como é brabo. Não tem cenário nenhum, é só linha vazia, olha lá. Pra que cenário? Quando você tem tem uma obra-prima na sua frente, cara. Não precisa de cenário. E depois o Wolverine conta que quando ele conheceu lá na Irmandade o Magneto, ele não sabe se o Magneto não se lembrava dele ou se não. Fez que não se lembrava, tá ligado? Tipo, é um anão peludo no meio da minha mulher e eu não vou lembrar dele. Aí o Magneto manda ele matar o Pietro, né? Não, o Wolverine matar o Pietro. O mais legal, tipo assim, ele acha que é pai da Wanda, mas o Pietro é a cara do Magneto. Ele fala que é a cara do Magneto. É. São gêmeos e diferentes. De pais diferentes. Caralho, cara. A mulher chegou, fudiu metade da porta da casa dela, falou assim, não, bem, vem cá, eu tô pelada, vem cá, vamos tentar. Não, foi o Godoka, foi DP, vocês não estão ligados. É. Ah, é, porque tá o cu engravido agora. E cara, daí ele vai lá matar o Pietro e a Wanda conjura os dinossauros, né? Aí explica por que tem dinossauro na Terra Selvagem. Melhor explicação. Não, peraí. Ela chama os dinossauros que eles foram criados geneticamente por experiências do Magneto. É, o que explica por que o Diplodoco aqui parece que tem dente afiado também, né? Uhum. Deve ter carne de luta. Não, é o contrário, cara. Ela chama os dinossauros e depois dá como desculpa que é experimento do Magneto, mas ela cria uma fenda temporal. Chama os bichos. Foi ela que criou os dinossauros. Dinossauro mutante com os dentes tudo alterado, espinho na puta que pariu. Isso é foda, cara. Tipo assim, vamos fazer uma merda muito grande no roteiro? Vamos. O que nós vamos fazer? Ah, sei lá, pega aquela mina ali que controla a realidade e põe a culpa nela. Pô, tá bom. Tá com os dinossauros, macaco. Vamos fazer uma merda muito grande no roteiro? Vamos, bota o Venom e invadir a mansão. É coerente no roteiro, é só botar a Feiticeira Escarlate, então é isso que tu quer dizer. Sim. É simples, porque ela faz o que ela quer, né? Ah, ela é o Pernalonga, né, velho? Ela é o Pernalonga. Aí, indo um pouquinho mais pra frente, o que ela faz? O irmão dela acabou de ser esfaqueado pelo Wolverine, o que ela acha bom? Ah, vamos trepar. É verdade, cara, é verdade. Trepar analgésico. O Wolverine fica ali de banheiro. Ô, velho, vocês estão roubando minha pauta, cara. Vocês estão roubando minha pauta. Ó, mantém o fluxo aí, o ritmo da HQ, porra, mano. Não queima meu bagulho aí, velho. Então, cara, depois disso, eles vão pra Terra Selvagem, a Vespa divide o grupo, e aí no grupo dela vai o Pantera Negra, e o Wolverine diz assim, ih, e esse Pantera Negra aí? Tipo, nada, né? Estranho aí. E esse Pantera, daí ninguém explica nada, é o um mistério, é o Pantera Negra na história. Ele chegou aqui com o currículo embaixo do braço, com o sinal do Capitão América, a gente aceitou ele. Pra você ver o nível, né? No começo era Venom invadindo, agora quem é... Quem matou Lineu, tá ligado? É tipo... Lineu? Não sei se era Lineu, sei lá. Assim, parar pra pensar. A mina tomou um tiro. Onde é que eles estão indo? Pra Terra Selvagem. Por que, caralho? Foi o Magneto tá lá. Roubou o corpo. É, Wolverine foi lá pra falar que... É mais fácil ir atrás do corpo do que atrás do cara que matou ela. Claro. Isso. Vamos atrás do corpo, senão a funerária vai dar problema, vai dar trabalho, então... É tipo, foda-se, né, cara? A mulher tá morta. Não faz sentido, cara. A mina já morreu. Não tem câmera na porra da rua? Não tem... Sabe, tipo, porra, tem o Pietro ali, ele não viu? Sabe, tipo, porra, cara, não faz muito sentido, cara. Ah, vamos até a Terra Selvagem pra pegar o corpo, levar o corpo pro CSI lá e ele vai dizer quem é que matou ela. Ele tinha uma bala já, né, cara? É. Tinha. É, caralho, já tem a bala. Aí, exato. No final dessa edição, revela que o Tony Stark é um robô, que foi ele que tava... Não, se descobre que o Tony Stark é um robô quando o Capitão dá com o escudo na cara dele. Ele tira pra Vespa. Não, é, e aí o Capitão dá com o escudo na cara dele. Aparentemente... Já é outra edição. Outra edição. Não, pera, isso que o Vini tá falando estão, é a 4. Vocês estão esquecendo, né? Das frases de 4, efeito, já ou não? Cara. Não, a frase de efeito é sensacional. Venha comigo, se você deve ver. Porra, cara, eu chorei quando eu vi isso, cara. Nossa. Você chorou? Eu falei, cara, que adulto. Que adulto. Que referência, cara. Incrível, mano. Genial. Aí fica a Vespa e o Homem de Ferro lá, e o Homem de Ferro tira a máscara e, ó, ele não tem cara, ele é um robô. Quem disse que eu sou o Tony Stark? É. Então, e por que ele faz isso, cara? Por que esse filho da puta faz isso, velho? Quem é você? Eu sou você amanhã. O que ele tem que revelar pra ela, né? Porque ele não tem jeito de capturar ela. Ele conseguiria concretizar o plano. É, ele, além de concretizar o plano, ele matava aquela desgraçada, ele matava todo mundo, se ele quiser. É que ele não tem um bigodinho pra ficar enrolando o carro. vilão de Scooby-Doo, né, cara? Vilão de Scooby-Doo. Mas antes disso, tem um flashback mostrando o Magneto e o Xavier voando no jatinho particular com a van do Pietro. Aí dá uma treta, o Xavier não consegue apertar o botão do... Não consegue apertar o pedal do freio, porque ele é paraplégico. Não consegue, Xavier. Não consegue, Xavier. Eles esqueceram desse detalhe. Esqueceram, ele não conseguiu apertar a embreagem direito, o avião cai. Eles caem na Terra Selvagem, os caras resgatam ele, dão uma ajuda, e o Magneto, depois de 5 anos, falou, usa o campeão, vocês caem fora daqui. É minha. Ô, velho, a minha anotação tá, Supremos 4, primeiro tópico, flashback inútil. totalmente e olha a cara do tigre do Kazar. Manda foto, cadê a foto? Torto, não, eu tô folheando no tablet, cara. Porra, achei que você ia mandar o link da imagem. Ah, e comprou no aplicativo tá torto, o bicho tá torto. O tigre teve um derrame. Até o dente dele tá torto, né? Cara, e olha só que legal, né, cara. No... Aí, o Tony Stark revela que ele é um robô. Aí vem o Capitão América e dá uma escudada e arranca a cabeça dele. Aí o Capitão América entra em curto, né? E aí tu descobre que o Capitão América também é um robô, velho. Cara, aí tu para pra pensar. Qual que é o problema desse roteirista e desse robô, cara? Vocês estão do mesmo lado? Eu achei o tigre do Kazar, peraí. Achei o tigre do Kazar. Achei aqui, ó. Caralho, velho. Porra, não. Caralho. Porra, velho. Oh, mano, caralho, cara, agora que eu tô vendo. Parece aqueles gatos que tem o cara chatada, velho. Aqui, achei. Achei o tigre com derrame. Pera aí, deixa eu passar. Foi um tigre que cruzou com um bulldog? Não, o tigre com síndrome de Down, cara. Isso é verdade. Essa informação que eu falei é real. Fazer. Olha aqui. Caralho. Tá espremidinho, eu vou fazer de lado aqui. Caralho, vai caber. Peraí. Ah, não. Não tá cabendo, tranquilo, vou fazer em itálico aqui, ó. Couve, cabe, já era. Itálico. Aí, Jeff Lamb, véi, você não acredita que eu consegui colocar o tigre. O tigre fez de machinho de modelar. Caralho, maluco. Vai ser meu novo Vadar, foda-se. O tigre, cara. É que, tá ligado? Eles foram tirar uma selfie, o tigre achou que não ia entrar, ele se espremeu ali. Nossa. Tipo, não tem muito. O Supremos 4 é só luta, cara. É verdade, aparece o Fanático, cabeça de piroca aqui. Fanático, cabeça de dildo, né, cara? Cabeça de dildo. É o Hank Pym que aparece pequenininho uma hora ali? Isso. Ele porque que dá eu não sei, eu achei que ele tivesse morrido. Ele é o Vespo. Ele dá o curto no robô lá que tava atacando. É que pra mim ele. Ah, o capitão ali era um robô? É. Sim. Uhum. Ah, não sei, velho, não sabia. Não sei, eu só li as figuras. O fato dele ter derretido leva a crer que sim. Entrado em curto, né? O fato dele ter entrado em curto. Aí tem o Dente Sabre atacando o Hawkeye, aparece o Tigre do Khazar, velho, é só luta essa porra aqui. E termina com a surpreendente conclusão. Surpreendente conclusão. Aí tem o Mestre Mental lá, é o Mestre Mental, né, e o Pyro lá. A Valkyria. A Valkyria, né? A Valkyria volta a usar as frigideiras ali no cinto ali, ó. Amei. Só isso que ela usa. Esse uniforme dela ela é sensacional, cara. É só as frigideiras com as tiras de pizza. Fazer tapioca. Exatamente. Aí tem a imagem que o Procadr mandou antes. Sem cor, com esse martelo de construção aqui. Martelo. Não, quem é que segura o martelo embaixo da bigorna do martelo? É, né? Caramba, meu. O cara ficou um pouco. É que não cena. Fica tão pesado, né, velho? E a gente já tá vendo que o Nicolas, como marceneiro, é um ótimo convidado pra podcast. Né? E aí, o Magneto consegue. Segurar na ponta do cabo tem mais peso. O Magneto consegue segurar o martelo do Thor, cara. Como assim, velho? O magnetismo, cara. O martelo é de metal, então afunda aí. O martelo é mágico, cara. É mágico, mas ele é de metal, cara. O Uru é metal, cara. Mas nem todo metal é magnético, cara. Mas tem ferro na frente da magia, naquela porra, cara. Tem ferro naquela buceta, ele fala. É o Jeff Lane, para. Esse martelo fibra de carbono, o martelo dele. Cara, sabe que o Fanático... É marzipan, velho. Cara, achei uma imagem do Fanático, peraí. Ficou legal, cara. Não ficou. Porra, Zuiz, para! Vocês estão muito engraçadinhos hoje, né? Hoje eu dormiu com o Bozo, o Caralho. Pipoca. Mas tá vendo esse tipo aí também? É um tubo de ketchup isso aqui, velho? É um tubo de ketchup, velho. Não. O neon. É, ketchup punado. Me deram uma rebaixada no Juggernaut. Então, aí no final, a surpreendente conclusão, né? Que é a última... Aí tu vê, tem o Hulk, tem o Homem de Ferro Ultimate, tem toda a galera de novo com o visual, né? O Capitão América com o pinico no lugar do capacete, o Homem de Ferro com cara de mal na armadura. Ah, e aí eu te pergunto, né, o Ultron, ele tá usando essa identidade de jaqueta amarela, mas o Hank Pym já tinha usado essa identidade, cara? Não. Não, e o martelo do Thor original? Voltou ao normal. Aê. Voltou. Não é o Thor original. Não é o Thor original. Mas o martelo é modelo original. Esses ultimates, eles são os originais ou são robôs que chegaram? Não, são os robôs. Tá, são robôs, ok. Os originais são os do desenho do uniforme antigo aí, não galera, do ultimate mesmo, né? Eu não lembro do 2x3. O Hulk foi tirar férias? Cara, eu não faço ideia. Ele tava fugindo, não tava, cara? Tava fugindo ainda? Mas ele volta no 2 e salva todo mundo, cara? É, ué. Não, no 2 ele volta, sim. No 2 ele tinha simulado a morte, lembra? Tinha aquela tem personagem que aparece do nada. Não, não, não, não, não, não, não, não, eu tô achando que o Hulk foi comprar cigarro quando essa treta inteira, sabe? Cara, essa treta se passou em um dia, pode ter sido, tá ligado? E o cara bateu no bolso, pô, acabou o Malboro, volta ali, volta logo, gente. Na hora que ele voltou, já tava a mansão tudo fodido, falou assim, vou ficar aqui. Vou ficar fumando. Ele olhou e disse assim, não fui eu. Eu tava indo lá comprar cigarro, então não fui eu. Esse puto, vou me culpar de novo, eu vou ficar por aqui mesmo. O cara chega, tá tudo fodido, ele bate no bolso de novo e fala assim, pô, esqueci o fósforo, volta, sabe? Então, ele volta, já tá tudo mundo. O Coruja falou que o Hulk tava no Tibete, olha aí. No Tibete? Caralho. Foi consertar as armaduras de bronze. Cara, e aí, tipo, aí chega o volume 5, que é o último, graças a Deus, né? Nossa. Cara, o Madureira não conseguiu segurar 12 edições, cara. Vocês já pensaram? Nossa, é verdade. Cara, eu não acabou sei quem é que tava querendo bom, que acabasse galera. Mais cedo, se era nós ou se era o Madureira, cara. Que barra. Aí começa com o Ultron, um flashback lá, mostrando que foi um crime passional, tá ligado? Ele era apaixonado pela Wanda, eu vou lá matar ela pra ela não ficar com o Pietro, tá ligado? Tipo, foi crime passional isso, o negócio. Isso lembra, ou sabe seja, que isso lembra? Ele roubou na friendzone. É, exatamente. Mas sabe o que isso lembra, cara? Sabe aquela cena do Guardiões da Galáxia? Que o Guaxinim tá com a arma lá apontada pra nave onde o Star-Lord e a Gamora estão. E eles falam assim, ó, se vocês não entregarem eles dois em 5 segundos, nós vamos destruir a nave de vocês com todo mundo dentro dela. É tipo isso. Não faz sentido nenhum, cara. Tem uma coisa que eu me estranhei agora. Eu comecei a hackear no computador de Stark, vazando sua travessura sexual na internet. Quer dizer, o Stark tava gravando ele transando com a Viúva Negra. Uhum. Sim, então, claro, o mais legal. O Ultron simplesmente vazou o negócio. Cara, nesse quadrinho que você falou, tá o Ultron com a bandeja de bebida. O Pietro com a Wanda mó feliz. Atrás dele, o Tony Stark fodendo a Natasha. E ele com uma cara de Hello, Darkness, my. Ai, meu Deus, vai ter que botar o. Vai ter que pegar uma foto do Ultron e botar ele com uma cara de tristinho, assim, mano. Já tá, é só pegar essa imagem. Cara. Tá, cara. Só escrever Hello Darkness vai ocupando embaixo dele, cara. Porque ele tá muito triste. Tá muito triste, cara. De todo mundo se dá bem, menos ele. Caralho. Aí ele vai nem tinha pinto, cara. Aí ele até aí o Visão também não tinha, né? Ah, é, o Visão também não tinha. O foda é que o Visão aparece também, mas o Visão é tipo o brother dele, assim. Uhum. Isso, cara, ele disse que criou o Venom. Ele criou aquele Venom cagado pra atacar eles. Ele que drogou o Hank Pym. Tipo, ele fez tudo, né, cara? Ele prendeu o Tony Stark, ele botou um sobretudo, um chapéu, saiu no meio das compras de Natal, dois olhos vermelhos, um robô de chapéu. É. Como eu sempre me disfarço. É igual quando sabe o Tataruga Ninja, sabe? Tataruga Ninja vai pra rua sim. E coloca o jaleco em cima do cara que ele. Eu consegui passar desapercebido. Caralho, cara, um monte sobretudo, ele velho. Ele tem dois olhos brilhantes, vermelhos, cara, ninguém viu isso. Ele tem mãos de metal, ele tem rosto de metal, ele tá com um trabuco na mão. E a galera é de boa. Ele tem um chapéu, ele tem um chapéu e aquele nariz com bigodinho, tá ligado? Eu vou reconhecer. Todo mundo, tá? E aí ele explica, fala pra ele. Não, eu queria dizer que olho vermelho na rua hoje em dia é tranquilo. Ah, só não brilha, né, cara? Podia estar de obscuro, tá? Aí tu tem a treta na Terra Selvagem, aí chega. Isso eu não consegui entender. O plano deles era deixar que a humanidade toda se matasse e os robôs assumissem. Então por que que eles foram atacar o Magneto, cara? É porque ele era um robô idiotas, cara. Porque a porra do Magneto é bom contra metal. Faz sentido? Não. Na cabeça da gente não, né? Do Jeff Loeb deve fazer, cara. Não, mas o outro não era ele. Não eram esses, gente. O Magneto ataca e ele fala: ó, gente, você acha que eu ia usar o Liga Metálica contra você? Aqui é tudo prático, filho. Aqui é China. Aí, olha só, cara, como aqui ele estava poupando explicação. Quando ele chega essa nave com os robôs lá na Terra Selvagem, o Tony Stark já tá lá com uma. Ele foi agarrado. Cara, na nave. Não consegui. Eu demorei pra caralho pra identificar que aquilo era o Tony Stark. Ele foi agarrado. Olha na aí, nave. Que eu falo. Olha, o que é esse robô, cara? Com a Vespa e com o Hank dentro do capacete dele. Tipo, what? É isso, sabe? Tipo, what? E aonde? E aí, onde isso? No, na página 9, cara. Quando chegam os robôs lá. Tá muito confuso aquele quadrinho. Quando os robôs invadem, quando eles chegam lá, todos os robôs, ele tá num cantinho assim, agarrado no, na nave. Tem uma imagem disso? Tem. Ah, cara, Deus, cadê isso? Chegamos aqui, ele tá as duas vozes no capacete dele. Isso, tem duas vozes falando no capacete dele, tá ligado? Não dá pra ele agarrado na nave. Não, ele tá no cantinho, assim, tipo de chavadinho, no cantinho. Tipo, ele do lado tá do trem tipo de tigre, pouso, assim. Tá eu quero sair na selfie. Então, cara, aí tem a grande revelação, que eles descobrem que o Pantera Negra, na verdade, é o Capitão América, cara! Tipo, foda-se! Ah, cara, ninguém liga! Nossa, isso é muito... Cara, é muito do tipo, deixa eu achar um plot twist. Ah, foda-se, isso aqui é uma psicologia. Olha qualquer coisa. E o fanático tá do lado dele, deixa eu botar o Capitão América nocauteando o fanático. Não, como é que a gente desculpa? A gente tá pensando no Pantera Negro, Capitão América. Gente, eu vou ali cagar, eu já ligo pra ele, daqui a pouco ele chega. Capitão América sai pela tangente e entra o Pantera Negro. Fala, é tipo o Capitão Médico, cara, marca cara, isso é quase, ao mesmo tempo. Isso é quase aquele negócio do desenho da Filmation pro Superman virar pro Clark Kent de uma hora pra outra, cara. Sim. Não é, cara. É o Chapolin e o Super Sam. Então, cara, daí, tipo... É tipo assim, e aí... ó. Não, mas eu tava aqui o tempo inteiro. Ninguém notou que eu não era o robô, né? E o que é pior, assim, cara, a Vespa chega a tirar a satisfação. Por que tu tá vestido de Pantera Negra? E ele, não, essas explicações fica pra depois. E não, fica mesmo, né, pra depois. Ninguém pensou, tá ligado? Só colocaram. Fica pra sexta edição. Cara, pra saber por que que ele tava vestido de Pantera Negra, por que que não era o Pantera Negra, cara, tu tem que ler o Ultimate anual Pantera Negra, tá ligado? Quem é que vai ler essa merda, velho? Nossa. Sabe? Ah, mas só uma pergunta. Existe um Pantera Negra no universo Ultimate, sim, né? Existe. Ah, nossa, tá bom. Porque na minha cabeça... Cara, ele não assim, faz a menor diferença. Na minha cabeça eu fiquei pensando assim, tá, isso aí foi um alter ego que o Capitão inventou pra passar desapercebido, chegar lá e chutar a bunda da galera. Se fosse isso, Vini, ia ser muito legal, cara. Ia ser ótimo. É que assim, Vini, pra contextualizar, era o Pantera Negra meio que trabalhava forçado pra SHIELD, e aí ele fez meio que amizade com o Capitão América, o Capitão América meio que falou assim, não, vamos trocar aqui, tu volta pra tua terra. Foi mais ou menos isso, tá ligado? Tô resumindo o resumo do negócio. Aqui, ó, pega, vai pra tua terra e eu vou ficar vestido. Tu bota uma peruca loira e fica no meu lugar. Eu vi sobre a Tão Brother demais, né, cara? Então foi isso que aconteceu. Não, vou ficar aqui vestido, depois que tu chegar lá na tua terra lá, tá de boa. Só que eu não sei porque ele continuou usando como Pantera Negra. Tava lavando. Não, vai ficar na cota. Ainda que era Pantera Negra e não era Vespa, né, cara? Não, e o mais legal, tipo assim, tá a briga do Jagannatha contra o Pantera Negra e o Wolverine. De repente, sumonou um Triceratops do nada. sabe aquele cheat do GTA? Caiu do céu. O Wolverine, você virou minha carta Triceratops. Aí ele ativa o Triceratops. É, minha carta era armadilha. Minha carta armadilha. Invoca um Triceratops. Pá! Mas é do nada. Uma hora ele tá batendo no cara do Triceratops. Não fez barulho. É um Triceratops. O Triceratops tava escondido atrás da árvore. É stealth, cara. Ele tem almofadinhas nas patas. É aquele IGG, cara. Cheguei. É o sólido Triceratops. Fica dentro de uma caixinha. Tá debaixo da caixa de papelão. Que barulhinho do Metal Gear. E aí, cara, continua rolando a treta. A Valkyria lá corta a cabeça do Mestre Mental e as duas mãos do braço do Pyro, vale lembrar que tipo, ela tá presa na ilusão do Mestre Mental. Aí do meio do nada vem uma voz e diz assim: porra, caralho, te deu os poderes pra te ficar aí te fazendo, porra. Mata os malucos aí. Aí ela levou piranha. Você acha que você vai embora assim? Tem que pagar as prestações, filha. Reage. Aí eu não sei lá o que era, se era o... Botei silicone, você tem que me dar retorno, maldita. O latino pagou os poderes pra ela. Filha, era o Mephisto. E aí tu tem lá o Magneto tomando uma martelada do Thor robô. Aí chega o Thor de verdade, né, cara? Chega o Thor de verdade. Na boca do estômago e continua falando. É que era de plástico a marreta, era a marreta do Chapolin, aquela era a marreta biônica. Só aquele barulho, só a buzininha, né? O Thor ele chega, ele olha pro Magneto e diz: eu juro que você vai morrer hoje. Morrerás. Vai ser teu fim. É, eu vou este covarde. Eu vou este covarde que vai morrer. E daí o Thor clone ficou tipo: ah, eu não falo desse jeito, velho. É muito tosco. Ficou bolado, o Thor ficou bolado. Puta, quem tá bolado é o Thor robô, velho? O que alguém tá usando a foto aí? Não, mas eu afudei logo no começo. que tá tipo o Thor robô e a Valkyria. É o Thor robô ou é o Thor original? Acho que é o Thor original, né? Acho que ele fala, a Valkyria chega pra ele e pergunta: ai, mas por que que tu fala assim, todo pomposo e tal? Ele assim: ah, isso é pra eles acreditarem que eu sou um deus, senão eles não vão acreditar em mim. Caralho, filha da puta! Tinha um dois. Se eu falar com a quebrada do Bronco, não, eles não vão acreditar. É pra eles acreditar, cara. É pra eles acreditar. Tipo, ele é um deus, mas era pra eles poderem provar que ele era um deus e ele falava daquele jeito. Que? Caralho, é ridículo, cara. Diferente, ridículo. É oratória, é o poder. Caralho, filha da puta. Poder do martelo. Filha da puta tem um martelo, boa, controla a porra do tempo, mata a nego, andar com pau e. Não, eu vou ter que falar bonito, senão os caras não acreditam em mim. E é legal que eu percebi que, assim, os androides, o cara falou, não, são androides de plástico, né, obviamente, né? Uhum. Mas a pele deles parece que não, né, porque... Não, cheio de malha de ferro ali. É. Mas, cara, pra gente encerrar logo essa porcaria, velho, eles conseguem matar os robôs, aí eles vão atirar no Magneto e o Pietro se mete na frente dele e toma bala por ele. Não, mas legal, o Magneto tá lá, tretando com todo mundo, chega os robôs, vão matar o Magneto, Supremo, os de carne e osso chegam a ser Magneto. Aguenta aí, só dá umas porradas, cara, que daqui a pouco a gente acerta a treta, tá? E vai pra cima dos robôs e o Magneto tá lá, vai tomar um chá de boa, assim, beleza, galera, é. Volto. Eu vou ali com o Hulk, tô fumando uma boro, tá? Daqui a pouco eu volto. E aí o Hulk, comprar pão. Comprar pão ali no mercadinho que o E aí fica aquele bagulho embolado ali, o Hawkeye vai dar um tiro no Magneto, o Pietro se mete na frente lá. De novo o Hawkeye dando tiro nos caras, né? É. Hawkeye dando tiro nos caras e o Pietro sendo burro, né? Tipo, não, meu pai controla o metal. O Pietro não aprendeu da outra vez, em vez de empurrar a Wanda, ele fez a mesma coisa. Ele pulou em vez de empurrar o Magneto. Tipo, é, porra, que ele achou que dessa vez o peito ia parar a bala, já que a mão não parou outra vez. É. Faz sentido. E aí tu tem o capitão xingando o Hank Pym lá e tal, e aí a... Por que ele tá xingando o Hank Pym, cara? O Hank Pym foi o único cara que fez o... Caralho, o maluco se veste de Pantera Negra, aí ele paga... Ah, não vou falar nada pra ninguém. Mas o cuzão é o Hank Pym. Salvou todo mundo ali, ó. Falou pra Nina que era o robô, ajudou todo mundo, salvou Tony Stark, mas ele que é o cuzão da história. Tu não vê essa conexão, cara. Tu não consegue te ligar que esse Hank Pym é o mesmo Hank Pym cuzão das histórias anteriores. E aí a Mesquita fala, eu sou a líder dessa porra aqui, cala sua boca, Capitão América. Não gostou, vai embora do América. Quem é você pra falar alguma coisa, Sr. Hatfield? é o Solid de Triceratops, hein? Não, e outra, aí na hora que o Magneto tá puxando o Dylion de volta pro espaço, né? Ele pega um pedaço de terra e vambora, galera. Não, ele fala que ele tá segurando o Mjolnir na mão. É verdade, cara. Ele não tá levantando com ele no magnetismo com ele de cabeça pra baixo e fala assim: olha, eu não ergui, ele tá lá, alguém tem que virar de cabeça pra cima, isso não é erguer. Não, ele tá segurando o marretão do Thor. Tá segurando do mesmo jeito que o Thor, cara. Lá na mão. Ai, mas era o do robô. Não era. Era o original, era o quadradão. Que acabou virando original. Era o bloco de cimento com cabo de enxada. Ou, eu posso ler todas as minhas anotações dessa quinta edição aí? Só pra finalizar o seguinte, descobre que quem fez tudo foi o Dr. Destino. Ele criou o Tron e na verdade é tudo um plano dele. Cara, eu tô sentindo que até antes dessa versão tinha casco de cavalo. Sim, cara. Nossa, até é mais aceitável do que essa piro. A Lativeria era tipo uma festa hippie, tá ligado? Era um Woodstock do caralho. Segui, dá tua versão dos fatos aí. Não, pera, antes disso. É porque, assim, eu tava anotando tudo, lendo e anotando, né? É tipo, lendo tudo. Lendo não, né? Eu via, processava e escrevia algumas coisas. Aí no 5 eu falei assim, eu só vou escrever. Começa assim, chegam os Manolo. Depois, Cap é o Pantera Negra. Depois, alguém quer comer a Valkyria. Ela mata o cara. Depois, o Thor aparece muito bolado. Depois, porra, tem dois Thor. Depois, começa a porrada. Depois o Pietro morre. Depois, mais orgia. Depois o Destino aparece. É meu Supremo 5 resumido. Pietro morre, mas chora na hora que tá morto. Chora. Chora por onde tem saudade. Chora muito. Ai, aquele discursinho do Magneto. Ah, você nunca entendeu. Caralho, tu foi um pai de merda. Que atirou no joelho do filho da ele puta. Ele atirou no joelho do Pietro. O Pietro não correu. Ele mandou o Wolverine matar ele. É, caralho. Oh, você nunca entendeu. O que que tu quer matar? Não, ele é legal ele falando. Porra, maluco. Ele fala assim, ah, seu joelho se curou. E o que justifica é tudo, né? Que coisa, né, cara? Cara, tá doido, mano. Tá louco, velho. Não dá. Por que diabos na Marvel Wiki, em vez de Victor Von Doom, tá escrito Victor Van Damme? É, porque no Ultimate acho que esse nome é o nome é dele. Dami mesmo? É Victor Van Damme. Ele é Victor Van Damme e descendente do Drácula. Isso. Caralho, eu não tinha visto esse. Nossa, cara, que bosta. Esse Dr. Doom com os pés de demônio aqui. Cara, e aí, tipo, isso aí foi um prequel do Ultimatum, porque daí o Magneto ficou bolado e resolveu reverter a polaridade da Terra, né? Tipo, essa merda foi o começo de algo mais bostolento ainda. É, foi algo do tipo assim, tá, vocês fuderam com a minha vida. Eu não vou me isolar num canto, chorar minhas pitangas e tentar superar isso. Eu vou matar todo mundo. Bizarro, não... é bizarro, não. Não dá, cara. Eu vou reverter a polaridade da Terra e de repente todo mundo morreu porque a bússola mudou de direção. Ai, cara. Escroto do caralho. Daniel HDR, qual o teu parecer final aí sobre essa obra? Ah, cara. Cara, olha isso aí, daí tem assim, não. Madureira deve ter aprendido, né? Talvez ele até se saia melhor. Aí ele fez aquele Avenging Spider-Man, lembram? Que era um gibi do Homem-Aranha com membros dos Vingadores, isso no universo meio meia, né? Não mudou nada. Aí tu pensa assim, porra, o Jeff Lubb, sei lá, ele de repente quis fazer, né? Algum resgate, assim, meio daqueles anos 90, aquela coisa meio moleque de várzea. Aí o cara virou diretor de TV da Marvel. E aí ele pelo menos capitaneou o projeto do Demolidor, né? Quer dizer, se isso foi pra sair a série do Demolidor Netflix, tá perdoado. Mas fora isso. Porra, né? Se for pra ele organizar a galera que faz em vez de fazer o negócio, até que presta. É, né? Pra entender, tá rolando um lance meio George Lucas, assim, sabe? É, ué. Só que é o contrário, ele tem umas... O cara sabe escolher a galera. O George Lucas tem umas ideias muito boas, mas executa que nem a cara dele. O Jeff Lubb é o contrário. Né? Ele tem umas ideias merda e ele sabe executar as paradas bem, tipo, sabe cuidar da gestão do pessoal ali. Puta merda, muito foda. Pra terminar aqui, então. Ô, Segui, quer dar teu parecer aí? Puta, ficou meio grande. Vamos lá. Perfeito, né? É, eu escrevi porque, meu... O Supremos 3, por seguir. Começa a tá uma putaria do caralho. O Venom quer participar da putaria, e os caras dizem que não. Aí vai o Hawkeye e o Pantera Negro barrar ele. Depois da treta, Thor e Valkyrie resolvem fuder pra comemorar. O Hawkeye fica com ciúmes e sai vazado. Hank Pym desmaia de inveja barra vontade. Pietro tenta se dar bem com a irmã dele, muitas exclamações. Porém, ela é morta e ele lamenta a foda perdida. Em seguida, aparece o Homem-Aranha. Ele quer um pouco de putaria, mas o Hawkeye e o Capitas não querem deixar. O Hawkeye não fode ninguém e quer empatar a foda de todo mundo. Thor continua fudendo como se não existisse amanhã. De repente, Stark pensa em ter visto a viúva. Já ficou de pau duro, só que era a Vespa. Ele continuou era com o cara de putão, porque ela dá pro caldo. Não, é porque tem a Vespa também que aparece lá, não tem? Sim, ela que derruba a mística. Desculpa a interrupção. Tá bom, tá perdoado. Nisso, acabou a foda do Thor. Acho que ele gozou cedo demais. Ou ela peidou, porque um começa a atacar o outro. Isso é padrão em qualquer relacionamento. Wolverine quer colar na foda. E adivinha? O Hawkeye não tá deixando. O Thor acabou a treta e ainda tá pelado junto com toda a galera. Acho que é aquela parte de conversa no filme pornô que ninguém vê. Aê, agora o Wolverine conseguiu colar no grupo da putaria. Mas foi pouco tempo, já que o Pietro, porque eu não sabia que era o Magneto, ficou com ciúmes e tirou ele de lá na porrada. Como ninguém empata a foda do Wolveroso, ele matou o Mercúrio. Voltando pro Stark, Natasha e Vespa, descobrimos que Janet desistiu de dar pro Tony. Aí, como um bom putanheiro, ele dá um TD negativo pra ela junto com um raio. Acho que ela morreu. Como dois morreram, dois novos precisavam entrar pra putaria. E eis que aparecem Kazar e Shanna, sem o perdão do trocadilho. Seminus e já besuntados em maiúsculo. Ele se preocupou em explicar, velho. É, cara, eu fiz o que o Jeff Levy não fez. O Capitas descobriu que o Iron Man tentou tirar a Vespa da sacanagem. Como ele quer dar um pelado com ela, ele resolve arrancar a cabeça do Tony. Steve é putanheiro, caralho. Como a putaria tinha saído do controle, alguém resolve chamar Gogol Boys fantasiados dos Supremos Clássicos pra desestabilizar os participantes e abrir novas vagas pra quem desistisse. E o plano foi bem sucedido, já que logo tentam comer a Valkyria. Só que ela mata o cara, ela não curte Gogol Boys. Como o Thor soube que um dos caras tentou pegar sua mina, ele fica boladaço e acaba tretando com a sua versão no Clube das Mulheres. Tipo uma briga de mulher de biquíni na lama. Só que sem mulher, sem biquíni e sem lama, carinha de triste. A putaria volta a rolar. Ninguém é de ninguém. É tanta delícia que os negros estão voando tudo. No meio do surubolão, o Pietro aparece deitado. Não sei se ele morreu de cansaço, se desmaiou de tanto meter ou se a pressão abaixou porque ele esqueceu de comer. Morreu de quê? Para tudo. Morreu de quê? Cansaço. Alô? Eu entendi de canto mole. Caralho. Pode ser, é um plot muito mais legal. É que eu já tava estragado por causa da bagulho e não consegui. Enfim, o fato é que geral viu isso e resolveu meter pra comemorar. Acho que foi porque ele morreu e era um babaca que não queria dividir o pão. O final é realmente surpreendente. Vemos o Dr. Destino putaço porque não foi convidado. Parece que ele quer matar o pessoal por vingança. Afinal, sempre dá pra chamar mais um. E foi isso que eu entendi com o Supremos 3. Parabéns. Acabou o podcast, né? Acabou. Como o Flamer falou, balada de Kraven 2. Então, Eisner Awards, melhor história do ano, cara. Obrigado, muito obrigado. Eu não teria conseguido se não fosse Jeff Lab e Joey Madureira. Foi praticamente uma crônica do Bial. Cara, rapidamente então, cara, pra fechar com chave de ouro, já que o Cid finalizou muito bem. Equipe criativa melhor que essa merda aí que fez o 3. Vou começar rapidinho, cara, só cita. Começar com os Waste. Puta merda, é Chuck Austin e um macaco bêbado. Godoka. Warren Ellis e McNiven. Sirvini. Garth Ennis e eu desenhando com os pés. Coruja. O Dan Slott e o Humberto Ramos. Caralho. Pesado. Nicolas Casado. Os roteiristas da atual fase da Malhação, que deve ser uma merda, mas ainda assim melhor que essa porra dessa revista. E pra finalizar, Daniel HDR, já aproveita e faz o teu Jabazex aí. Ah, Steve Dylan. Oi, Felipe Dilon. E Grant Morrison. Porra, mano. Gretchen Morrison. Com revisão de texto de Chame Gretchen Morrison. Cara, sério, alguém tem que fazer uma Gretchen careca pra porra do banner. Eu compensei no banner uma Gretchen Morrison. Não, pegar aquela foto do Grant Morrison de cueca e colocar a cara da Gretchen. É. Já tem primeiro pra pôr no banner, hein? Eu não mencionei nessa equipe o Dan Jurgens. Puta que pariu, Luiz. Fala mal, o Dan Jurgens é um cara prolífico, velho. Bem legal. Eu queria dizer prolixo. Prolixo é o Claremont. Ai, ai, ai. Ué, meu amigo, para de falar isso. Mas não é porque sério, é prolixo que é ruim. Eu tô muito feliz de ter voltado aqui pros amigos. Eu tava querendo já gravar. A gente meio que deu um spoiler de uma próxima pauta que a gente promete que vai ser foda pra caralho. Essa vai ser bonita, cara. Eu vou fazer uma maratona de leitura. Eu vou ler cagando, assim, até pra entrar. Eu vou chorar sangue pra ler isso, cara. Na boca. Vai. Principalmente com o Capitão América. Caralho. Eu me comprometo a ler outra história merda pra poder participar. Convidar todos os amigos para ouvirem, se é que já não ouvem, o Arvcast. Claro. O próximo episódio aí vai fazer vocês chorarem lágrimas de colecionadores. Se é que já vai ter saído, sei lá eu quando vai sair esse. Certo? Eu vou editar, né? Lá. Então, tipo, sair em uns 3 meses, talvez. Foi mal, continue aí, Daniel. E acessem lá o canal que tem os hangouts mais acessíveis, né, Vini? Mais fácil de comentar. Que é o Daniel HDR Art, o canal do YouTube, que tá com uma promoção da Canson aí. Se você gosta de desenhar e quer material de qualidade, vai lá, assista o último, a última live que a gente fez uma promoção foda da Canson. Vai lá e dá uma... Vinhos Canson? É, Canson. O Daniel, aproveita, a gente Canson? Faz uma propaganda da Canson aqui no nosso podcast, vai que eles gostam e patrocinam a gente também. Posso ser sincero? Pode. Que cara de frescura, eu consigo patrocínio. Eita! Patrocínio Canson! Patrocínio Canson, vem cantar com a gente. Deixa eu... Cadê ele falar? Não é à toa que eu sou padrinho de vocês. Esse é meu padrinho! Carteirada, deu carteirada, maluco. Vou te mandar uma fatura aí do nosso dólar. Agora que o dólar tá caro, a gente tá precisando de patrocínio. Calma, é padrinho até a página 7. Depois da página 7 não dá. Mas é sério, visitem lá da HDR Art, o canal do YouTube, Making Offs toda semana, patrocinador oficial dos episódios. Valeu aí, galera, foi do caralho. Fechamos a trilogia. Fechamos, não vamos falar de Ultimato e nem o que seguiu, porque o universo Ultimate morreu aí mesmo. Porque a gente não aguenta, na moral. Não gostou, faz melhor, pô. Faz nem o seguir, né? Cria uma história mais legal. Obrigado. Então é isso aí, galera. Até a semana que vem. Fechamos por aí. Agora a gente tem feed, pode assinar aí. Opa. Baixa rápido antes que comece a sumir os episódios anteriores, os primeiros episódios, velho. Baixa essa porra. Eu queria só mandar aquele abraço esperto pro idiota que comprou aquela edição do Supremos 3, né? Porque graças a você, o bordão otário foi criado. Né? Você ainda é um otário, você ainda compra lixo, seu filho de uma puta. aquele volume que sumiu lá na Comic Con, né? Parabéns essa pessoa que ajudou a nós a pagar o stand, porque foi uma colaboração pra pagar o stand, certo? Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Obrigado, Nicolas, por ter participado. Obrigado, HDR. É, mas... Valeu. Até semana que obrigado, vem. Obrigado, Coruja. Falou! O Coruja do site. Era uma piada, cara. Era uma piada. Ei, caralho. Boa tarde. Mas tchau! Porque tava foda, velho. É foda o cara ler uma parada dessas e sair imune, né, velho? Já parei. We'll be right back. contas.